impressão, é a impressão. Por exemplo, aquilo que você vê, aquela sensação, aquela força vívida que você tem, qualquer coisa que é novo, ou o objeto, quando você tem os dados pela primeira vez, causa uma impressão. E essa impressão, no momento que está sendo causado, é forte, é extremamente. Aí depois que você vive essa sensação, você sintetiza ela e vira uma memória. Então ela não vai ser igual à original, porque ela vai estar sintetizada, ela vai estar fragmentada, vai estar selecionada, vai estar selecionada. É, até a própria neurologia explica isso, né? Porque fala que a memória, ela não é o exato, ela se constrói a partir de relações, então não, você não guarda Cara, a você tem que tirar lembrança episódio. Por que do você vídeo. não está gravando? Caramba, eu já comecei a gravar, mas a gente tem que se apresentar antes, sabe por quê? Porque eu tava ouvindo os últimos episódios e eu descobri que eu não apresentei os participantes. Olá, caros ouvintes do Paradoxo Completo. Meu nome é Eric Siqueira. E eu sou o José Augusto. Amigo Xavier. Estamos aqui hoje para falar de Black Mirror, uma websérie que surgiu Não, por não, não. volta. Faz de novo, Eric, por favor. Estamos aqui hoje para falar de Black Ah, Mirror. não, eu acho muito gay. Então, acho que ele falou legal. Tá bom, espelho negro. Nem pro espelho. Eu vou ficar mais literal possível. Então, a gente vai aí. Essa série, né, que na verdade surgiu como uma websérie por volta de 2011, 2012, não lembro muito bem. E assim, era feito por cineastas amadores. Então, eles pediam dinheiro, tentavam arrecadar dinheiro para fazer novos episódios. Lançavam um episódio na época do YouTube, não tinha vídeos longos. Porque para você lançar vídeos maiores do que 15 minutos, você tinha que pagar e tal. Então, eles lançavam a web sempre 15 minutos, a série. Então, a série saía em episódio de 15 minutos. Um episódio. Então, a gente vai falar aqui do primeiro episódio, que quando saiu, já tipo, uma galera já gostou, então eles conseguiram um apoio financeiro rápido porque foi muito bem aceito. Foi Sim, antes de falar sobre o que mais trata. comum do caralho. Antes de falar sobre o que trata a série, né? O Eric bem levantou aí. Ela é uma série no formato inglês. Ou seja, Os hoje em caras dia. pensam tudo completamente diferente dos americanos, Então, sabe? é que tipo assim. Hoje em dia você pega ela pra assistir. Eles pegaram esses mini episódios, né? Que lançavam pra web e condensaram todos em episódios de cerca de 40, 50 minutos, e cada temporada tem cerca de 3 episódios, a segunda temporada tem 4, todos eles É já como estão aí na. a Grã-Bretanha sempre tem, os estilos de séries deles não são muito formulados, assim, tipo, não tem uma regra de ter 20 episódios ou ter 10. Tem série, tem só dois episódios e acabou. Lá tem muitas séries. Próxima temporada que vai vir agora, se eu não me engano, vão vir 12 a Só que assim, Netflix. aí Ah, tá, mas aí é né? formato americano, né? Então pode ser que a série tenha um baixo, tenha, talvez, né? Tomara que não, né, Zé? Eu fiquei com medo disso Eu fiquei também. com medo, sim, porque a demanda de audiência é lançar muitos episódios, só que a qualidade do elenco criativo lá, e aí, tipo. Lembrando que cada episódio é uma antologia. Tipo assim, ou seja, são histórias separadas, não tem os mesmos personagens, não são as mesmas histórias, e cada episódio tem um diretor e toda uma equipe de atores diferentes. Sim, E isso que foi um baque pra mim também, quando eu vi o primeiro episódio e o próximo, você não consegue assistir o primeiro, não assistir o segundo, o terceiro. Tipo assim, caramba, cadê o personagem que tava aqui? Não vai é contar a aquele história dele, choque. você quer ver aquela continuação ali, o que será que vai acontecer com ele? E aí, tipo, é outra É história, eu falei, porque caramba. assim, a Black Mirror surgiu quando já é uma série britânica que fez sucesso no meio de séries americanas que fazem sucesso. Então você pega aquelas séries de continuações, né? Que uma sequência da outra, temporada, sequência de temporada. Você está acostumado com a sequência de episódios. Aí quando vai ser uma série que não tem sequência, você fica meio em choque, fala, não, quero mais. Mas depois que você passa a primeira temporada, você fica de boa, assim, você aceita que a antologia realmente é melhor. Na série ficou melhor, ficou muito bem construído, ficou satisfatório. Você não, talvez se tivesse mais um episódio para a antologia, poderia cair E eles não precisam tal, um cenário tão detalhado da história. Eles simplesmente dão a história de um problema, aquela crise, e ele desenvolve em cima daquilo. Ele não precisa contar porque, porque da série britânica, isso, né? Tipo, mais diálogo do que intrigas. Tipo, o foco na intriga. Mas essa série tinha muito o dilema moral. Essa série era tão famosa. Sim. Pelo dilema moral. Por exemplo, por ser uma série thriller, né, ela tá o mais perto da realidade. Por quê? Porque as séries, ela tem uma característica que é assim, elas são séries, são histórias que, tipo conspirações, que têm sentido na realidade. Então, digamos que a série seja uma conspiração daquilo que pode acontecer. Não. Eu acho... Desculpa cortar, mas é que, tipo assim... aí já vai começar um pouquinho de afeição diferente, mas só que o que, que todos os episódios têm em comum? Todos eles falam sobre, de certo modo, né? Falam sobre a tecnologia e como isso afeta as relações sociais. Não, mas tem um certo Sim, mas eu não tô falando que não é real. A questão de ser tratado como... digamos, entre aspas, uma conspiração, porque tá muito próximo do real. É uma série, esse tipo de história... Na verdade, não é isso, é muito real. Próximo do real. É algo que pode sim se tornar real. Não é impossível. Pode sim, exatamente. Então, tipo, para séries thrillers são assim. Você pega, por exemplo, Utopia. Uma série muito foda, também britânica, que trabalha na questão de esterilização de toda... raça humana, para não ter mais seres vivos, porque tem seres vivos não, para não ter mais reprodução do homem em certo tipo de gene, para não ter mais seres humanos, porque tem demais. Essa série é fenomenal, tipo, é do nível Black Mirror, só que não é antologia, mas é fenomenal, e é um thriller, então é muito real, aquilo dá para acontecer, Então, mas veja bem, para mim eu acho que o formato de antologia foi bom, porque assim deu para eles explorarem. Isso se era o intuito deles, deu pra explorar muitos assuntos diferentes, digamos assim. Ele tratar o objeto, tipo, o objeto que é a sociedade, de maneira mais delicada, porque pega todas as plataformas. Eric, antes de a gente entrar nesse assunto que eu tô vendo que vai ficar um pouquinho mais pesado a partir de agora, é bom avisar que a gente... vai estar fazendo, né, um episódio daqui do nosso podcast para cada episódio da série que foi lançado até agora. A série conta com 7 episódios. Então, recomendar para vocês que não tenham assistido a série, assistam agora o primeiro episódio. Dá uma pausa aí, vai, baixa aí rapidinho. Não baixa, compra. Vai na locadora. Vai no Netflix, que no Netflix tem, gente. Mas, se vocês quiserem, não é o Eric falando, Torrent, yes, mas não é o Eric falando. Então, enfim, porque a gente vai lançar spoiler pra caramba aqui. Não tem como falar do Black Mirror. Não, vai ser, tem como até, mas assim, a gente quer detalhar essa porra e... Isso, a gente quer entrar no âmago de todas as questões subjetivas. A gente quer transar com um porco. Essa questão da ontologia, geralmente as séries tratam a realidade assim, da sociedade de maneira muito, vamos ser aqui, metodista, aquela método, pode ser, não vou querer competir no assunto, mas é o método científico mais comum de tratar o objeto como único, ignorando muitas partes. Você recorta, faz um recorte do objeto, estuda ele. Sim, um bom exemplo disso A maioria das séries e filmes e qualquer produção de TV, até mesmo quadrinho que a gente tem de heróis, que muitos deles focam na, tipo assim, no personagem heróico, mas você não imagina como seria o mundo, a diferença que faria na sociedade se houvessem super-heróis. Eu diria isso acontece até com coisas menores. Por exemplo, você pega Grey's Anatomy ou House, você dá a impressão de todo episódio saber como é que é o hospital. Tipo, todo episódio você acha que o hospital vai ser a mesma coisa. Sim, mas é esse modelo de série que segue uma fórmula, né? É, não, por exemplo, não, o House, o House é mas claro. Mas é um reflexo daquilo, do método, de você saber que o objeto sempre vai ser o mesmo. Mas a diferença de Black Mirror vai ser o quê? Que eles vão tratar com mais delicadeza, porque vão tratar das plataformas, de detalhes que muitas vezes passa despercebido. Por exemplo, de pessoas que pegam um personagem, pega às vezes. De você não saber, não saber o que você vai esperar e aproveitar isso também como um personagem importante na construção da série. Porque você tá vendo aquele episódio pela primeira vez. Você caiu ali de paraquedas, sabe? E você, não, tipo, isso não aconteceu, mas você sabe, você entende na hora que isso é animal. Você, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas no mesmo tempo você fala, mas isso pode acontecer. Aí começa a tratar, tipo, a série de 2011 já trata o Facebook como uma grande máquina de manipulação mundial de pessoas, assim, tipo. Ela não fala sobre o Facebook em si, ela fala sobre a mídia em si. Exatamente. Aliás, o vídeo do YouTube. Ó, cara, vamos tirar o vídeo do YouTube. Ah, cara, já era. Tá no YouTube, já era. Tipo, já fizeram diversas cópias e a mídia da TV, tenta controlar a TV. Só que. Fucking internet. Exatamente. É Twitter, no Twitter, velho. Se alguma coisa sobe no Twitter, já era. Então, e é interessante a gente falar também que a maioria dos episódios são até meio futuristas, digamos assim. O primeiro, é claro. O primeiro eu acho que ele é o mais atual, né? É o que mais retrata a sociedade atual. Se vocês assistirem a série, vocês vão perceber no final, se vocês fizerem uma leitura mais detalhada, que tem uma certa continuidade. Porém, não é continuidade convencional. Eu não acho, cara. Você vai notar tecnologias fazendo aquelas intersecções. Você nota, por exemplo, no último episódio lançado, citações de todas as tecnologias já citadas. Sim, e também mostram, às vezes, imagem aparecendo numa TV. Do outro episódio. Easter eggs que você percebe. Então, assim, mas por que ele trata de forma recorrente? Ele não recorta um objeto de si, tipo, ó, é assim, vamos tratar só do futuro e ignorar as plataformas que todo mundo tá. Não, o que ele vai fazer? Ele pega, por exemplo, se você pega, vamos dar um exemplo de Exterminador do Futuro, pega só a máquina e traz a máquina. Mas e as pessoas que viviam naquela época? E as pessoas que estão em volta, tirando os messias, tirando os protagonistas? Então, você tem um protagonista único. Então, mas o que eu falo sobre ela não seguir continuidade, porque, tipo assim, pra mim, né, o episódio, acho que é o segundo episódio, né, que é o da bicicleta. Tá certo, Zé, é isso. Zé, mas corta essa parte na edição. Você sabe o que eles estão alimentando com aquela bicicleta? Não. Porque ficou... Dá a impressão de que é algum tipo de energia que eles, sei lá, estão gerando. É uma energia renovável, porque provavelmente o mundo deve ter entrado em declive. Você pode ver que não tinha sol. Então, por isso... Vai ver, era uma nave. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que ela é o que tá mais pra frente, tipo assim, de todos os episódios, sabe? Não, mas o que eu entendi da... deles confinados lá, é que, por exemplo, ela fez 21 anos, ela queria ganhar dinheiro e ela queria ser, tipo, teu talento. Não, mas todos, mas aí é que tá, até aí todos eles também queriam. Então, só que o que eu tô querendo dizer é que eles tinham uma vida normal, um mundo real, digamos assim, e aí eles entraram lá como se fosse um Big Brother. Não, eu não acho. Porque depois, num outro episódio lá na frente, eu acho que foi num especial de Natal, mostrou Alguém assistindo ele não, na TV. Não, eu não acho. Eu acho que... Mas você não viu essa parte? Não, mostrou o programa então, na TV. Isso, mostrou sim, o programa do tipo então, do ídolos. Mas não. Eu acho que muito pelo contrário. Nenhuma daquelas pessoas que estava lá estava por vontade própria. Eu acho que a sociedade em si migrou... A sociedade entrou em declive. Entrou na tinha crise. Outra opção se não trabalhar desse jeito. Porque se você não ganha... Ó, tipo, ele acumulou. Porque... Se ele tivesse contra a vontade, ele não ia poder ter a liberdade de fazer uma compra de algo que ele quer. Por exemplo, porque, ele queria tipo assim, comprar... Até porque... E eu senti também uma questão da ditadura da beleza lá. Tanto que os gordinhos eram o pessoal que pintava. E se você não conseguia cara, se bater na meta... Cara, sério. Aquele episódio do tá cara... Bom, vamos voltar pro primeiro. O primeiro, que é o The National Anthem. Ou o Hino Nacional. Quem que dá a sinopse? Você quer falar mais alguma coisa antes da gente falar sobre o episódio específico? Não, mais um elogio. Então, gente, essa é uma diferença, tipo, a audácia da série de ter uma leitura menos cartesiana da realidade, igual todas a gente tem. Não. E ser mais detalhada. Então, todas as outras não, e também não sei se ser mais detalhada, tipo assim. Porque, pra mim, não coube dar muito nível de detalhe por causa de justamente ser uma antologia. Assim, você muitas coisas... Detalhes, se você, por exemplo, você podia pegar todos os episódios, juntar em uma película de série continuada, de episódios continuados, com poucos protagonistas e um foco em comum, ignorando muitas plataformas. Ali não, eles tratam de plataformas individualmente. Porém, não deixa de ser um universo só, uma realidade. Então, mas até... Se você ignora, você ignora, muitas vezes, pelo método cartesiano, por causa do objeto focado em um objeto só, você ignora as outras plataformas. Então, mas você levar isso como uma coisa que só tem em Black Mirror é meio estranho, porque se você for pegar Breaking Bad também, True Detective também... Tem sim. Você nem terminou a série, cara, pra começar. Cala a boca. Se eu assisti 70% da série, não achei que tem, por que 30% vai ter? E se tiver, só 30%. Foda-se a sua opinião. É porque, tipo assim, se você for ver o nível de detalhes que tem em Breaking Bad, também é muito grande. Nível de detalhes que tem em True Detective, então, surreal. É foda. Então, mas... Assista a Warner, gente. Então, mas vamos... Você tem que assistir... Não, Warner não. Da HBO. Vai. Tamires, você pode dar uma sinopse do episódio? A história conta um parlamentar, né? Isso, é um parlamentar. É um cara da política. Primeiro-ministro da Inglaterra, né? Isso. Vai ao parlamento. Eu acho que ele tem uma proteção com essa precisa, né? Aquele guardião. Não, não, não, não. A relação entre eles não fica clara. Não, não fica. Okay. E ela foi raptada. E o sequestrador pediu que ele fizesse um ato em público, meio fabuloso assim. Uhum. E a história passa em cima desse conflito. Certo dia, né? Certo, esse ministro, ele é acordado, ele é levado, né, até... Acho que não fica claro se é a casa dele. Acho que é a casa dele mesmo. Que o pessoal se. Um grupo de parlamentares se reúnem lá e mostram pra ele que tem um vídeo pedindo resgate da princesa. Essa princesa que, tipo assim, na série, dá todo a entender que ela é uma princesa amada pelo público. Que ela é toda certinha, ecológica. Fala. Ó, vamos fazer aqui, ó. Todo mundo sabe que a Inglaterra tem monarquia, né? Sim. Monarquia parlamentar. Então, assim, a família real na Inglaterra é extremamente respeitada e tal. São o executivo, né? Mas aquele executivo de... É realmente um símbolo do país. Então, a princesa, tipo, a princesa Diana lá, pô, então, tipo, é algo extremamente do mundo inteiro, é algo que nota, traz atenção do mundo inteiro. Então, tava lá o primeiro-ministro dormindo e acorda, assim, no susto, porque ele saiu na internet. Ele não acorda bem no susto, né? Ligam pra ele no celular e depois ele... Então, o primeiro-ministro lá tem... Ó, vale lembrar, gente, que a Black Mirror fez revelações de atores, tá? Então, muitos atores lá não tinham carreira, assim, concreta na indústria e acabaram tendo uma carreira famosa, conseguindo vários trabalhos e reconhecimento. Sim, sim, mas no caso, o ministro, ele já era um ator meio que... O cara que faz o papel do ministro, ele já era conhecido. Veterano. E assim, né, Zé? Né, e tá lá o vídeo, tipo... Os ministros já tinham visto e analisado, os conselheiros e tudo mais, ele não. Aí ele começou a ver o vídeo. O cara falou, você quer que ela seja salva? Então tem que fazer um ato repugnante. Aí todo mundo pausa e fala pro ministro. É, tipo, não, ele fica pior quando fala, quando fica sabendo. Os caras falam, você quer ouvir daqui pra frente? Você tem que ficar preparado que daqui pra frente vai ser complicado. Aí ele vai lá e solta o vídeo. Aí começa a falar. Então, você terá que fazer algo complicado. Praticar o coito como um porco. Em rede nacional, exibida em todos os canais. Simplicitamente. E tipo, eles colocam todas uma lista de condições que ele tem que seguir. Tem uma ficha técnica pra você fazer, porque eu manchava de imagem, assim. Sim. O filme tem que ser estilo Dogma 95, né? Não pode ter nenhuma pós-produção gráfica, tem que ser filmado na mão, coisa assim. Aí que tá, aí vai ter a conselheira lá do primeiro-ministro, vai começar a correr pra achar alguém que consiga fazer efeitos especiais. Isso daí é lá pra frente. E uma coisa que é interessante já a gente colocar, que nem o Eric citou, que lá eles são muito, na Inglaterra, né, eles seriam muito, sei lá, apegados, ainda mais se tratando, né, de uma figura fictícia que eles construíram pra série, sim. Eles estariam muito apegados à imagem dessa princesa, como uma princesa, como posso dizer... Ela era conhecida pelas pessoas nas mídias sociais, ela tinha aquele ponto de vista ecológico. E isso não poderia acontecer de alguém falar de foda-se, ela fosse acostumada. Isso, discurso humanitário e tudo mais. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem um exemplo de alguém da política ser sequestrado e outra pessoa, tipo assim, aceitar bem o fato de fazer sexo com um porco pra soltar ela, entendeu? E outra, aqui no Brasil, a família real, enfim. Não, né? eu digo política atual mesmo, uma imagem política atual, por exemplo, sei lá, se o Lula for sequestrado, ou... Ai que tá, mas o Lula já não tem o dedo. O Lula já não tem dedo, então, tipo, na série, a princesa, supostamente, tem um dedo decapitado. Então. Cara. Não, mas é porque tava com esmalte. Não, não sei se era feminino, mas é que o cara, sei lá, pintou com esmalte. Eu não achei feminino. Eu achei. E era com. Eu achei grosso. Ó, aí é que tá. A gente já vai. A gente já tá entrando pro final daí. Não tem problema, tipo assim, tempo. Beleza. A gente vai falar qual que, tipo, outra coisa interessante é que ninguém tinha associado esse vídeo a nenhum grupo terrorista. Então eles estavam meio que às cegas, sabe? Pra falar, putz, quem que pediu isso? Por exemplo, os caras, eles não estavam pedindo, não tinha muitos interesses, a não ser sujar a imagem do ministro, né? Que até quando o cara assistiu o vídeo pela primeira vez e não viu completo, ele perguntou, né? O que, que esse povo quer? Quer dinheiro? Quer o perdão da dívida do terceiro mundo? E é simplesmente a condição para libertar a princesa é que ele faça sexo com um porco e que isso seja transmitido pela televisão britânica. Ó, gente, tem uma noção. A Inglaterra, que é um país extremamente antigo, com uma construção moral... Conservador. Que foi criado com muito tempo. Tipo, quando ele disse Terceiro Mundo, Terceiro Mundo foi totalmente infectado por ideias e tudo mais. Terceiro Mundo não tem uma consistência moral ali, não tem uma concreticidade. Você então, tá falando isso sério, Eric, ou é no contexto da série? Não, no contexto do... Do ministro. Calma aí, vou explicar, calma. Você pega a Inglaterra, que tem toda uma cultura já firme. Não, é porque tipo assim, quando você vai tratar de antropologia, eles não conseguem ser menos conservador, por quê? Porque já tá muito bem pragmatizado. Não, na Inglaterra. É que eu só vou pedir desculpa, porque, tipo assim, eu acho que nem vou colocar isso na adição, é porque antropologista, quando você vai estudar antropologia, você não considera como primeiro mundo, terceiro mundo e tal. É só coisinha chata mesmo. Não, primeiro mundo, terceiro mundo, na verdade, é só um jeito de denominação para ver quem vai ser explorado economicamente. Sim, sim, sim. Quando eu digo terceiro mundo, eu digo os países que a Inglaterra explorou junto com os outros amiguinhos da Europa na época antes da Primeira Guerra Mundial. Ok. E a dívida que eles têm com eles, assim, tipo, foi uma cultura extremamente abalada por causa da Inglaterra, e a Inglaterra continuou com a sua moral e ética estabelecida antes e depois. Então, tipo, não teve muitas mudanças. Então, você... Esse que a gente vai falar depois, não vou falar que ele é, né? Senão é spoiler. Não, mas tem spoiler, foda-se. Quem tá ouvindo aqui agora, deu o aviso. Tá, então um açougueiro. Não, ele não era açougueiro. Ah, ele tinha equipamentos. É, mas ele tinha um equipamento porque, tipo assim, mostrava que era meio que um ateliê dele, ele era um artista. Você pega... O jeito que ele quis abalar foi exatamente, talvez, pra Inglaterra, o jeito mais cruel. Não, vai ficar, é difícil saber. Porque você afetou a moral, Zé. Você chega assim, cara, espera aí. Extremamente estabelecida. É, porque o que que acontece? Pra pessoa entender toda essa viagem que o Eric tá tendo, vamos falar o seguinte. Primeiro os conceitos rápidos, desculpa interromper, mas é que tipo assim, você vê, primeiro ponto, na série você vê primeiro, você vê o povo falando primeiro que não, se ele não fazer, tudo bem, é louvável, porque pô, a pessoa não pode se rebaixar esse nível, tal. Daí depois que, tipo assim, o sequestrador ele manda outro vídeo mostrando o dedo da princesa, que ele supostamente tinha decepado, a opinião pública muda. Fala, opa, peraí, a vida de uma pessoa é mais importante. Então, sim, ele deve fazer. E também tem a relação dele com a mulher dele. Porque nós, no começo mesmo, você disse que se fosse dinheiro ou alguma coisa, pra ele tudo bem pagar. Mas fazer sexo com um animal, não. Sim, e até... Daí, tipo assim, até tem um trecho que mostra os caras discutindo num programa de televisão e o cara falando, vamos falar do contexto simbólico do porco, né? Então, tipo assim, e a mulher dele vendo os comentários na internet mostrando, tipo, não é isso que eles fazem todos os dias, né? É foder mesmo, ou tipo assim. E a mulher dele até fala com ele, né? Uhum. Ela chegou a falar com ele. Falar assim, isso já tá acontecendo na mente deles. Sim. Isso já tava acontecendo na mente deles. E, cara, acho que um ato foi isso. Ela falando, independente do que eu não fosse fazer, sabe? Aquilo tava sendo reproduzido. Seria complicado com o tempo, mas já tava sendo reproduzido. E no final, né, ele realmente faz sexo com o porco. Nossa, Não, eu vou já falar a história toda, porque, tipo assim, daí a gente debate ponto por ponto do jeito que vocês quiserem. Não, tem toda a questão da mídia, porra. Ó, por exemplo, você pega a gente vai discutir isso, Eric, eu só tô querendo pontuar, porque senão a gente, o que vai acontecer? A gente vai falar de uma coisa, daí depois vai voltar nela. Ele faz toda uma tentativa pra não deixar ele fazer sexo com o porco. Sim, claro, né? Mas o que eu tô falando... Ele tenta impedir que a mídia divulgue, só que a mídia tem que focar o que o povo quer. Aí mostra porque a mídia... O que que sustenta cara, a mídia? Cara, isso tem outra discussão que eu quero entrar mais pra frente. Então, qual é a raiva? Então, antes de mais nada, a gente tem que falar que o sequestro, no final, né, ele faz sexo com o porco. palco, e antes dele consumar o ato, antes de ele entrar ao vivo, o próprio sequestrador, que na verdade não era nenhum terrorista, era um artista, mas se você for ver, a palavra terrorista vai se encaixar nele, né, pelo conceito do que ele praticou, ele liberou, isso, ele causou o terror, ele mesmo liberou a princesa antes. Então, tipo assim, o que ele queria... Ele já sabia que iria fazer certo. O que ele queria causar era todo esse espetáculo. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu acho que é isso. Não, mesmo. Não, Tamiris, olha, Fale, Eric. Tudo bem. Eu acho que ele queria provar que uma sociedade é manipulável. Entende? Sim. Que ele consegue, que é previsível. Por mais que você ache que não, é previsível. Dá pra você estabelecer o que pessoas em conjunto vão pensar. Porque às vezes uma pessoa não tá nem ligando pra isso, mas como todo mundo tá ligando, vai ligar junto. E porra, você via que não tinha pessoas na rua. Tava todo... O dia parou. Tipo, a notícia foi de manhã. E o cara estabeleceu pra 4 da tarde no mesmo dia. Então, sim, uma cidade como a Inglaterra parou até 4 da tarde. Sim. Antes de falar no que o Eric falou, que eu quero também dar uma ênfase depois na reação das pessoas, Tamires, eu vou fazer uma outra pergunta pra você. Pra você, o que é arte? Caralho. É complicado. É algo que eu demonstro uma personalidade, um pouco da minha personalidade. Algo criativo, bem-vindo. Sim, Eric, você quer dar uma... falar também? Não, prefiro ser honesto e deixar isso para outro episódio. Então, é porque, tipo assim, no meu ponto de vista, o trabalho, vamos dizer, abre aspas, artístico, fecha aspas, do sequestrador, o que que... Vamos retornar um pouquinho da história da arte e falar sobre um cara, eu já respondo essa pergunta que eu fiz a você, chamado Duchamp, e um movimento chamado Dadaísmo. Eu não vou entrar muito em particular nessa história, mas o que que ele fez? Ele colocou um mictório, um urinol, num museu de arte. E ele falou, aquilo lá tinha o objeto, né, que era o urinol, tinha a assinatura dele, e ele tava lá e ele falou, isso é arte. Por quê? Por que que isso é arte? Porque isso tá no museu. Então, com o movimento dadaísta, que ele vai repensar, mas peraí, arte é tudo que tá no museu? Então, se eu pegar um urinol e colocar ele no museu, esse urinol vai ser arte. Ou seja, a arte, ela não depende da obra em si, mas sim o contexto dela e onde que ela está inserida. Então, tipo, para mim, toda essa dificuldade de denominar o que é arte, de você ter um trabalho onde todas as pessoas vão parar para ver e vão admirar aquilo, é tudo que o sequestrador estava buscando. Tanto questionar quanto a comoção, quanto as pessoas verem aquilo e ficar chocada. Por exemplo, o museu, no caso, era a sociedade, era a Inglaterra ali. Sim, e até por isso... E o urinol era a garota. Eu não sei se o urinol seria a garota ou se seria o porco. O urinol seria o porco, né? No caso, porque, ele vai pegar e falar, digamos, ele se suicida, né, depois que ele faz prova esse ato. Prova que tá certo. Então, não prova que tá certo, porque ele não deu uma... Não, é porque, tipo assim, eu não digo que prova que ele tá certo, porque ele não tinha proposto um alguma coisa antes. Ele não tinha isso. Um propósito. Então, porém, tipo assim, o que eu acho interessante da arte dele, do suicídio dele, é justamente isso. É tirar o propósito da arte dele. A arte não tá lá por causa de que ela é bonita. A arte não tá lá por causa que ela demonstra um aspecto da personalidade dele. Não, a arte tá lá por causa do contexto. E que tanto que esse contexto... E é considerado a maior obra de arte do século XXI. Então, tipo assim, e o contexto é esse, sabe? De que, por um lado, temos uma sociedade extremamente voltada pro espetáculo. E por outro lado, você tem esse jogo político que seria... Que até mesmo diz, né? Tem uma parte da série que, se não me engano, é a mulher dele que fala, não é? que é, eles tratam os parlamentares, o povo pensa nos parlamentares como se fizesse isso todo dia, sabe? Como se fossem pessoas extremamente, pessoas devassas, sabe? Que, ah, e tipo assim, edu... isso, é, tipo... Uhum. Então, e o valor simbólico daquilo seria ele estar tá fazendo isso, tá ele cometendo esse ato em rede nacional, pra todo mundo ver, tipo assim, querendo, sei lá, de uma certa moto, de um certo modo. 3 milhões de pessoas viram, isso. Porque o mundo inteiro viu também, isso. Não só a Inglaterra. É, de um certo modo, é tirar a máscara da política, tipo assim, tem aquele discurso, né, de que o processo político é algo muito nojento. Seria tão nojento quanto fuder com um porco. É, mas você ignorou todo o meio da série, você falou que conseguiu voltar. Eu não ignorei o meio da série, eu só falei isso por causa da... Vocês perguntam, vocês estavam falando sobre o porquê dele ter feito isso. Agora, por favor. Mas você pode resumir uma frase. Por arte, talvez. Ah, porque, cara, eu não tenho essa habilidade. Pra ver pra ele, a obra de arte que ele queria fazer era isso, tipo, e não podia acabar se ele não se matasse. E sui é porco em latim. Suicídio e sui, tipo, aí ficou meio tipo um easter egg aí. Caralho, porque sui é suicídio do porco. Parabéns. Então sui, que é suíno lá, que o cara faz um sexo com um porco e ele se suicidou. Pode ser que tenha relação também. Caralho, Eric, parabéns. É, então, mas eu não tenho essa habilidade de pegar e condensar um pensamento que eu fiz em uma frase. E o interessante, outra coisa interessante do suicídio dele é pra justamente ele não... Porque, vamos dizer, o cara ele fez, né, o que foi considerado pelos críticos anos depois, uma obra de arte do século XXI. Foi poucos anos. É, foi poucos. Um ano. Isso. Então, e a gente tem outra coisa do final que eu não falei, que também é importante a gente botar depois. E tipo assim, os críticos consideram como uma obra de arte, e imagine só o destaque que esse cara ia ter. O quanto de que a mídia ia, tipo assim, se esforçar pra conseguir uma entrevista dele. E ele não queria isso, no meu ver, né, ele não queria dar uma resposta. É tipo, sei lá, quando o David Lynch faz um filme que não tem, que é totalmente desconexo, que não... tem um significado objetivo, e você pergunta pra ele, o que significa esse filme? Significa isso. Significa o que você tá vendo. Então, tipo assim... Tem uma pedra no meio do caminho. Uhum. Só que essa pedra não tem definição. Muitas pessoas querem dar uma definição pra essa pedra, que ela é um problema e tal. Mas acho que não sei. Uma das coisas também é que ele fez as pessoas saírem da rotina, porque uma cidade, metrópole, Londres, sair da rotina, entendeu? É algo extremamente complicado pra fazer com que ele saia da rotina. Então você pega, você tinha no meio do caminho lá, o ministro fazendo de tudo pra impedir que as mídias mandassem pra todo mundo isso. Só que como a internet já tava mandando, todo mundo tava querendo ver... A mídia precisa responder, né, mano? Então, a gente precisa... Antes de a gente entrar na mídia, Tamires, você ia falar alguma coisa? É que o Carlos Drummond, ele fez um poema... Havia uma pedra no meio do caminho. Aí as pessoas estavam perguntando pra ele o que era essa pedra. Se a pedra era um problema, se a pedra era alguma dificuldade. Ele falou, não, a pedra era só uma pedra. Então, tipo, às vezes, nesses contextos da arte sequestrando o peixe, ele simplesmente fez ela pra ela estar lá daquele jeito, sem motivo, sem razão. É como você vai no cinema e você vê um filme que você não entende nada, e ele só causa um desconforto em você pra tentar entender aquilo, mas será que você não entende? Talvez a questão de entender seja mais interna do que algo que é dado. É algo subjetivo, ou seja, cada um vai entender de uma forma. Eric, agora então tem aquele caso, né, dos repórteres lá, que é dar uns minutos de foco pra eles, né? Sim, tem uma repórter que vai, que manda nudes pra um cara, tipo 2011, manda nudes pro cara pra que ele passasse informações pra ela de que a polícia ia fazer, e ela aparece lá, leva uns tiros na perna porque acha que tava abafando, sendo que era um endereço falso de quem então, mandou o vídeo. É interessante. É interessante porque, tipo assim. O desespero da mídia. Sim, todo esse desespero. A relação que eles fizeram com que o jornalista está em todo lugar e usar o celular para grande riqueza de informação. É, primeiro, primeiro que tinha todo um cuidado diplomático, né, nas redes de televisão, porque o governo tinha proibido tinha proibido de exibir qualquer informação sobre isso. Daí depois, tipo assim, mostra numa reunião de um canal lá, o pessoal falando, porra, a gente tem que cobrir isso, a gente tem que cobrir isso, já é notícia no Twitter, é notícia no Facebook. Aí outras empresas começaram a... E daí, tipo assim, de repente entra alguém na sala e fala, olha, tal canal e tal canal já estão passando sobre isso. Daí o pessoal fica frenético, sabe? Todo mundo querendo fazer a notícia. Esse canal passando de tudo de uma série é o mais importante. As pessoas estavam cobrando, querendo saber por que não estava acontecendo, não estava passando essas informações no canal deles. Uhum. Porque aí assim. Como se fosse a Globo, assim, mais todo mundo que não sabe. Ah, por que não está passando na Globo? Aí esse canal principal ganha o dedo. E quando eles ganham o dedo, o cara fala, mande pra polícia, não, mas antes tira uma foto. Eric, agora você fala, por que que eles ganharam o dedo? Foi por causa do ator que eles iam gravar. Ah, eu tenho que contar por que que ele cortou o dedo. Uhum. Ah, nossa, é verdade, tipo... É... Ah, cara, isso daí foi incrível, não, quando eu vi... O cara tentou fazer. Tinha um cara lá especialista em efeito especial. E o conselheiro lá falou: Não, você vai fazer certinho aí. Tipo, em poucas horas, um primeiro-ministro inteiramente de CGI. É, tipo assim, você vai colocar uma máscara verde, né? E a gente vai colocar um chroma key pra aparecer o rosto do primeiro-ministro no seu corpo, né? Enquanto você faz sexo como porco. Só que daí, um cara do estúdio, né? Ele pega, tira uma foto e posta no Twitter, posta no Facebook, alguma rede social. E nesse momento, o sequestrador já fica sabendo dessa foto. E ele manda o dedo da garota. Isso, e ele corta o dedo. O dedo que, na verdade, é dele, né? É, mas era dele. Como ele sabia que ia assustar as pessoas. E esse cara que tinha sido contratado era tipo... Ator pornô. Era um ator pornô conhecido, né? É, que qualquer... É que ele fazia... É, supostamente ele tinha um corpo parecido com o do primeiro-ministro. Com o do primeiro-ministro e comeria um porco suave. É, e o porco tava sedado, né? Quando o primeiro-ministro aparece lá, o porco tava todo sedado, comendo e tal. E tinha uns ângulos certos pra comer o porco. E ele não podia parar, ele não podia... Fingir que não tava gostando, tinha que ir até o fim, tinha que gozar. Então, cara, tipo, foi horas. Isso é demais, cara. Essa cena em que ele tá indo lá e a. Eu não sei qual que era o cargo daquela mulher. Só que a mulher que. Era tipo uma conselheira dele. Ela fala: olha, os psicólogos recomendam que você leve o tempo necessário, sabe? Se você for muito rápido, pode ser considerado como ansiedade ou até mesmo que você gostou. Cara, tipo assim, você vê que tudo isso, toda a forma com que ele vai agir, é tudo vai depender da resposta da mídia. Calculada, é. E você vê todo esse, como o Eric disse, você vê todo esse desespero, sabe, pra máquina jornalista, pra eles fazerem a notícia, porque, putz, você não tem, o que você sente lá é que você não tem tempo pra ficar apurando os fatos. Você recebe os fatos e já tem que mandar. Você vê a mídia preocupada. Claro, as pessoas querendo ver, independente de que aquilo fosse algo inconcebível, as pessoas queriam ver ele fazendo isso. Então, tanto que eles se reuniram no bar lá, estavam comemorando, ele não vai fazer. É, então, você via que tinha... Tava todo mundo ansioso isso, também. Você via que tinha um pedaço da população que fazia meio que na zoação, sabe? Ficava comemorando. Outras pessoas, já quando começou a transmissão, viravam o rosto. Mas como é que faz o sexo com o porco e mantém aquela ideia dos isso, costumes? Só que no segundo take, que são dois takes, né? Que ele pega pra filmar, tipo assim, a reação das pessoas. No primeiro você vê essa divisão, né? De certas pessoas virando o rosto, enojadas, e outras meio que assistindo e dando risada. Agora, no segundo take... Todo mundo já tava com nojo. Isso, todo mundo olhando sério pra televisão. Tipo, caralho, realmente isso tá acontecendo e não dá pra aceitar, não consigo suportar. Mas mesmo assim as pessoas continuaram olhando. Sim, elas não desviavam o olhar já. piscina, sabe? Só gosta de ver aquilo. Uhum. E o primeiro-ministro, depois, ele foi aclamado, né? Isso, isso. Agora, agora é a questão que, tipo assim, depois do final, você ainda tem... Ele foi o herói do povo, né? Por exemplo, você eles mostram lá que, por exemplo, a aceitação pública dele melhorou muito. Por quê? Porque ele salvou a princesa e tal. É, lembrando isso que... Porque a conselheira não quis falar pra ninguém que ele já tinha soltado a princesa. Isso, tipo assim, esse fato que o sequestrador tinha soltado a princesa antes mesmo de ele fazer sexo com o porco, ou seja, ele tinha sequestrado por um ato puramente simbólico, mas também, além disso, tem todo o encobrimento, tipo assim, o cara da polícia, a polícia achar ela, né, daí o governo recebe a notícia, claro que a princesa foi encontrada drogada e desmaiada lá numa ponte. O que que a polícia contata o governo, né? E o que que ela fala? Não, suma com os relatórios disso. Ninguém pode saber isso, nem o primeiro-ministro. Principalmente o primeiro-ministro. Então você viu um desespero na mídia de revelar e querer audiência, e o desespero do primeiro-ministro e a galera do governo ali é manter a ideia do país de decoro, manter o decoro do país. Aquele um país respeitável. Então, o único jeito foi parecer herói. Quando você parece um herói, você deixa o fato de que isso foi algo grotesco e repugnante. E além disso, um fato que é importante notar é que no final mostra lá que ele tá com uma boa aceitação pública, ele cresceu vários pontos nos como que é mesmo? Ah, isso. Ele cresceu vários pontos lá nas estatísticas, mas a vida social dele com a esposa parecia ter entrado em declínio. Ele, a esposa dele já era, tipo, a esposa dele não conseguiu perdoar, parece. Isso. Primeiro modo. Depois, assim, quando apareceu a imagem dele jogando lá, jogando futebol, eu falei, nossa, eu superava. Mas aí, na porta pra dentro. Ela fazendo um papel de primeira dama, né? Tipo, que geralmente faz. Uhum. Tipo, na vida pública, tava perfeito. Mas só que a vida pública não representa aquilo que é a vida privada. Por exemplo, talvez o Bolsonaro não seja homofóbico na vida privada. Aí eu já acho um pouco difícil. Tipo, talvez a mulher do Temer não seja recatada do lar. Talvez ela seja uma mulher empoderada, mas na mídia pode ser que pareça. Talvez. Não sabemos. A gente não sabe, por exemplo. Ficaremos com Isso que é interessante, por exemplo, a gente pode ser, você que está ouvindo esse podcast, você pode imaginar a gente de uma forma e a gente ser o completo oposto disso. Você pode imaginar que a gente seja maconheiro, mas a gente não é, mesmo sendo. Então, gente, eu acho que é isso. Tipo, a gente falou bastante do episódio. Deu uma hora de episódio. Tem mais alguma coisa pra gente comentar? Um adendo, Tamir. Tipo, uma nota pro episódio. Tipo, e por que é 10? Eu fiquei com medo de ser primeiro-ministro. Cara, não, sabe o que? Olha, tem certas coisas, tem certas maneiras que eu tenho de reagir depois que eu acabo de assistir um filme, uma série muito boa e tal. Primeira vez que eu assisti, eu falei, que foda. Cara, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei em silêncio. Eu comecei a bater palmas lentas. Levantei do sofá. Comecei a bater palmas lentas fazendo aquela cara do Obama, sabe? Daquele meme escrito Not eu Bad. Eu tinha na época 14 anos quando assisti essa série. Uhum. Então. É que a série demorou muito, teve muito hiato. Então esse primeiro episódio eu assisti quando tinha 14 anos. Então eu falei, caralho! Eu nunca tinha assistido nada bom, assim, é difícil assistir algo bom. Caralho! Filha da puta! Caralho! Eu demorei anos pra achar alguém que assistiu essa série depois. Essa série quem me recomendou foi o Eric. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Omelete, que na época que eu acompanhava o Omelete, o Érico Borgo, que tinha ajuda do Érico Borgo, ele recomendou. Érico Borgo me ajuda, ele recomendou essa série. E essa série precisa ser compartilhada com as pessoas. Então, gente, Black Mirror. Primeiro episódio, primeira temporada, The National. Tem no Netflix, tem no Torrent, não tem no Mega Upload, porque o Mega Upload não existe mais, mas na época tinha. Então, assim, é um episódio excelente, tipo, fica melhor cada episódio. Você vê um aprimoramento dos diretores. Não. Tem uns episódios pra frente que eu... Tudo bem, eu concordo, não, sim. Eu concordo que fica bom, mas é complexa, só que... mas o técnico fica melhor. Não, isso é... Não, desculpa, é que isso é birra com um episódio que eu tenho. Um. Qual? É aquele do Valdo, ou do bichinho lá, virtual, que entra pra política. Que tem um comediante por trás dele. Putz, cara, não lembro. Eu achei esse fraco. Qual? O do cara que é um comediante, ele tem um personagem que é um bichinho azul. Qual temporada? Segunda. Eu achei ele fraco. Deixa eu ver qual que é o nome do episódio. O nome do episódio é O Momento do Valdo. The Valdo Moment. É, esse mesmo. Não, é que eu acho que, tipo assim, dados os outros episódios, sim, eu acho que ele deu uma... Deu uma decaída, sabe? Deu um... Não achei ruim. Não, eu não achei ruim, mas comparado com os outros. Eu não achei ruim, mas tem um que é parecido depois. É que, tipo, vai ter umas relações. Sim. Tem umas relações das episódios. A gente tem mais 6 episódios pra... E tem ainda do... Um último que a gente vai fazer antes que lance os novos pra relacionar a todos, beleza? Vai? Não sei. Vai, porque o Eric disse que vai. Não, brincadeira. Mas a gente vai ver, a gente vai entrar em um consenso, fazer um conselho. O conselho do Paradoxo com seus 85 membros. Todos eles do alto escalão maçom. Tipo, grau 33. Então, enfim, mais alguma consideração? Tem uma nota aí, alguma coisa? Não, eu não vou dar nota. Pra mim, eu não tenho essa frescura de dar nota, não. Não, mas então, e aí? Alguma consideração final? Claro que eu... Você acha que a gente fez uma leitura babaca da série? Ou você acha que poderia ter sido melhor? Ou você acha que a gente não deveria ter feito? Deixaram uma impressão. Porque vocês acham que o Zé tá errado? Então, gente, é isso. Eu sou o Eric, estou me despedindo. Não despindo. O José Augusto, por favor, se despeça. Tchau, pessoal. E até a próxima. Ramires, por favor, minha caríssima amiga bióloga. Tchau, pessoal. Até a próxima. É isso, gente. Ficamos por aqui. Falou.